Ficheiro 56, página 455. Após algum tempo, percebi uma ligeira mudança na atitude de Jamie. Olhando para ele, vi que, embora continuasse a segurar um livro aberto sobre os joelhos, parara de virar as páginas ou mesmo de olhar para elas. Em vez disso, os seus olhos estavam fixos em mim, ou, para ser mais específica, onde o meu roupão se abria, bem abaixo do que o decoro recomendaria. Embora o decoro não me pareça necessário quando se está na cama com o marido. O seu olhar estava abstraído, azul escuro de desejo, e compreendi que, embora não fosse socialmente exigido, o decoro na cama com o próprio marido podia ser, ao menos, prova de consideração naquelas circunstâncias. Havia alternativas, é claro. Vendo que eu o fitava, Jamie enrubesceu levemente e retornou depressa a um exagerado interesse no seu livro. Virei-me de lado e pus-lhe a mão na coxa. O livro é interessante? Perguntei, acariciando preguiçosamente. Sim. O rubor intensificou-se, mas ele não tirou os olhos da página. Rindo comigo mesma, enfiei a mão por baixo dos cobertores. Ele deixou o livro cair. Sassenach, disse ele, sabes que não podes. Eu sei, disse, mas tu podes. Ou melhor, eu posso, por ti. Ele retirou uma mão com firmeza e devolveu-a. Não, Sassenach, não seria correto. Não, disse eu surpresa, por que não? Ele contorceu-se desconfortavelmente, evitando os meus olhos. Bem, eu não me sentiria bem, Sassenach. Ter prazer sem te poder dar, bem, acho que não seria correto, só isso. Desatei a rir, deitando a cabeça na sua coxa. Jamie, és demasiado gentil. Não sou gentil, disse, indignado. Mas também não sou tão egoísta. Claire, para com isso. Pretendes esperar ainda vários meses? Perguntei sem parar. Eu poderia, disse ele, com toda a dignidade possível nas circunstâncias. Esperei 22 anos e posso. Não podes, disse eu, afastando os cobertores e admirando a forma tão claramente visível sob a sua camisa de dormir. Toquei-o e ele moveu-se levemente, ansioso, sob a minha mão. O que quer que tenham sido os planos de Deus para ti, Jamie Fraser, não era para seres um monge. Com firmeza ergui a sua roupa de dormir. Mas começou por protestar. Dois contra um, disse eu, inclinando-me para baixo. Perdeste. Jamie trabalhou com afinco nos dias seguintes, preparando o negócio de vinhos, para que ficasse bem encaminhado durante a sua ausência. Ainda assim, quase todos os dias arranjava tempo para vir sentar-se ao meu lado por alguns instantes depois do almoço. E foi assim que ele estava comigo quando um visitante foi anunciado. As visitas não eram incomuns. Louise vinha quase todos os dias para conversar sobre a gravidez ou para lamentar o seu amor perdido, embora eu particularmente achasse que ela apreciava Carlos muito mais como objeto de uma nobre renúncia do que realmente como amante. Ela prometera trazer-me alguns doces turcos e, de certa forma, eu esperava que em breve o seu rosto rechonchudo e rosado espreitasse pela porta. Mas, para minha surpresa, o visitante era Monsieur Forres. Magnus conduziu-o à minha sala de estar, pegando no chapéu dele e na capa, com uma reverência quase supersticiosa. Jamie pareceu surpreendido com a visita, mas levantou-se para cumprimentar o oficial dos enforcamentos, educadamente, e oferecer-lhe uma bebida. Como regra geral, não bebo nada alcoólico, disse Monsieur Forres com um sorriso, mas não insultaria a hospitalidade da minha estimada colega. Inclinou-se numa mesura cerimoniosa na direção da chaise longue onde eu estava reclinada. A senhora está bem, não é verdade, Madame Fraser? Sim, respondi cautelosamente, obrigada. Perguntava-me a que devíamos a honra da visita, pois, embora Monsieur Forres desfrutasse de considerável prestígio e de uma boa riqueza em retribuição pelos seus serviços oficiais, Não creio que o seu emprego lhe angariasse muitos convites para jantar. Perguntei-me de repente se homens com o cargo dele teriam alguma vida social. Ele atravessou o quarto e colocou um pequeno pacote ao meu lado na chaise longue, como um abutre paternalmente trazendo para casa o jantar dos filhotes. Tendo em mente a gordura de homens enforcados, peguei no pacote com cuidado e pesei-o na mão, leve para o tamanho e com um ligeiro cheiro adstringente. Uma pequena lembrança de Madre Hildegarde, explicou. Pelo que sei, é um remédio muito apreciado por Les Maîtresses Sages-Femmes. Ela escreveu as instruções de uso também. Retirou do bolso interno do casaco um bilhete dobrado e selado e entregou-mo. Cheirei o pacote. Folhas de framboesa e saxífraga, mais alguma outra substância que eu não sabia identificar. Esperava que a Madre Hildegarde também tivesse incluído uma lista dos ingredientes. Por favor, agradeça à Madre Hildegarde por mim, disse eu. E como vão todos no hospital? Eu sentia muito a falta do meu trabalho lá, bem como das freiras e da estranha diversidade de praticantes de medicina. Conversámos por algum tempo sobre o hospital e o seu quadro pessoal, com a contribuição de um ou outro comentário de Jamie, que de um modo geral apenas ouvia com um sorriso educado. Ou, quando o assunto da conversa se voltava para os aspectos clínicos, enterrava o nariz no seu copo de vinho. Que pena, disse eu, pesarosa, quando Monsieur Forest terminou de descrever o concerto de uma omoplata esfacelada. Nunca vi isso ser feito. Sinto muito a falta do trabalho cirúrgico. Sim, eu também sentirei, disse Monsieur Forest, balançando a cabeça e tomando um pequeno gole do seu vinho. O copo dele ainda estava acima de metade. Aparentemente não brincava sobre a sua abstinência em relação a bebidas alcoólicas. Está de partida de Paris? Perguntou Jamie com alguma surpresa. Monsieur Forest encolheu os ombros. As pregas do seu longo casaco restolhavam como penas. Só por algum tempo, disse ele. De qualquer forma, estarei fora por uns 2 meses, pelo menos. Na realidade, madame, inclinou a cabeça para mim outra vez. Esse é o principal motivo da minha visita hoje. A sério? Sim. Vou para a Inglaterra, sabe? E ocorreu-me que, se o desejar, será uma questão de extrema simplicidade levar qualquer mensagem que deseje. Quer dizer, caso haja alguém com quem se queira comunicar, acrescentou com sua precisão costumeira. Relanceei os olhos para Jamie, cujo semblante se alterara repentinamente de uma expressão franca, de interesse educado, para aquela máscara amavelmente sorridente que escondia todo o tipo de pensamentos. Um estranho não teria notado a diferença, mas eu notei. Não, disse eu, hesitante, não tenho amigos nem parentes em Inglaterra. Receio não ter absolutamente nenhuma conexão lá, desde que fiquei viúva. Senti a pontada de costume com esta referência a Frank, mas consegui reprimi-la. Se isso pareceu estranho a Monsieur Forest, não o demonstrou. Apenas abanou a cabeça e colocou o copo de vinho pela metade sobre a mesa. Compreendo. É muita sorte a sua ter amigos aqui, então. A sua voz parecia conter uma espécie de aviso, mas ele não olhou para mim quando se inclinou para endireitar a meia antes de se levantar. Bem, virei visitá-la quando retornar. E espero encontrá-la de boa saúde. O que o leva à Inglaterra, monsieur? Perguntou Jamie diretamente. Monsieur Forest voltou-se para ele com um leve sorriso. Inclinou a cabeça para o lado, os olhos brilhantes, e surpreendi-me mais uma vez com a sua semelhança com um pássaro grande. Não um abutre agora, mas uma ave de rapina. E o que levaria um homem da minha profissão a viajar, monsieur Fraser? Perguntou. Fui contratado para executar os meus deveres. Uma ocasião importante, imagino, disse Jamie, para justificar a convocação de um homem com a sua habilidade, quero dizer. Os seus olhos estavam alerta. embora a sua expressão não revelasse mais do que um educado interesse. Os olhos de Monsieur Forez tornaram-se mais brilhantes. Ele pôs-se de pé, devagar, olhando para Jamie sentado perto da janela. É verdade, Monsieur Fraser, disse afavelmente. Pois trata-se de uma questão de habilidade, não tenha dúvidas. Estrangular um homem até à morte, na ponta de uma corda? Zás! Qualquer um pode fazer isso. Mas partir um pescoço de forma limpa, com uma queda única e rápida, requer alguns cálculos em termos de peso e queda e uma certa prática na maneira de colocar a corda também. Mas percorrer a linha entre esses dois métodos, executar adequadamente a sentença de morte de um traidor, isso requer de facto uma grande habilidade. Senti a boca seca repentinamente e peguei no meu copo. A morte de um traidor? Inquiri, achando que não queria mesmo ouvir a resposta. Enforcar, extrair e esquartejar. Disse Jamie sucintamente. É isso que quer dizer, é claro, não é verdade, Monsieur Forrest? O carrasco acenou com a cabeça, confirmando. Jamie levantou-se, parecendo fazê-lo contra a sua vontade, encarando o visitante emaciado e vestido de negro. Eram quase da mesma altura e podiam olhar-se diretamente nos olhos, sem dificuldade. Monsieur Forrest deu um passo em direção a Jamie. A expressão repentinamente absorta, como se estivesse prestes a fazer a demonstração de algum procedimento médico. Sim, disse ele, essa é a morte do traidor. Primeiro, o sujeito deve ser enforcado, como diz, mas com bom cálculo, de modo que o pescoço não seja partido nem a traqueia esmagada. A asfixia não é o resultado desejado, compreende? Ah, compreendo. A voz de Jamie era afável, quase com um tom de ironia, e eu olhei para ele estupefacta. É mesmo, monsieur? Monsieur Forrest sorriu debilmente, mas continuou, sem esperar por resposta. Trata-se, portanto, de uma questão de decidir o momento certo. Você julga pelos olhos. O rosto escurece, com o sangue quase imediatamente. Mais depressa ainda se a pessoa for de complexão clara. E conforme a asfixia prossegue, a língua é forçada para fora da boca. Isso é o que encanta as multidões, é claro, assim como os olhos esbugalhados. Mas observam-se sinais vermelhos nos cantos dos olhos, assim que os pequenos vasos sanguíneos rebentam. Quando isso acontece, é preciso dar imediatamente o sinal para que a corda seja cortada e o indivíduo arriado. É indispensável um assistente de confiança, compreende? Disse, virando-se parcialmente para me incluir na conversa macabra. E eu acenei com a cabeça, esforçando-me para parecer natural. Então, continuou, voltando-se novamente para Jamie, é preciso administrar logo um estimulante. Para reavivar o sujeito, enquanto a camisa é removida. É preciso insistir para que a pessoa use uma camisa com abertura na frente. Em geral, é difícil tirá-la pela cabeça. Um dedo fino e longo estendeu-se, apontando para o botão do meio da camisa de Jamie, mas sem tocar o linho recém-engomado. Imagino que sim, disse Jamie. Monsieur Forrest recolheu o dedo, acenando com a cabeça em aprovação a essa evidência de compreensão. Isso mesmo, o assistente já terá acendido a fogueira com antecedência. É uma tarefa considerada abaixo da dignidade do verdugo. Chega então a hora da faca. Fez-se um silêncio mortal no aposento. O rosto de Jamie continuava impenetrável. Mas uma fina camada de suor brilhava na lateral do seu pescoço. É aqui que é necessário o máximo de habilidade, explicou Monsieur Forrest, erguendo um dedo de advertência. É preciso trabalhar depressa para que o indivíduo não morra antes de terminada a tarefa. misturar uma dose que contrai os vasos sanguíneos com o estimulante irá dar-lhe alguns momentos de folga, mas não muitos. Avistando um corta-papel de prata sobre a mesa, atravessou o aposento e pegou nele. Segurou-o com a mão, envolvendo o cabo, o dedo indicador apoiado em cima da lâmina apontada para baixo, para a nogueira lustrosa do tampo da mesa. Ali mesmo, disse, quase sonhadoramente, bem na base do esterno. E rapidamente, até ao topo da junção das virilhas. Na maior parte dos casos, pode-se ver o osso com facilidade. De novo, e o corta-papel cintilou para um lado e depois para o outro, rápido e delicado, como o voo em zigue-zague de um beija-flor, seguindo os arcos das costelas. Não se deve cortar fundo, pois não se quer furar o saco que contém as entranhas. Ainda assim, é preciso atravessar a pele, a gordura, o músculo, tudo, com um só golpe. Para isso, disse ele com satisfação, fitando o seu próprio reflexo no tampo da mesa, é preciso talento artístico. Colocou a faca delicadamente na mesa e voltou-se para Jamie com um estremecimento de satisfação. Depois disso, é uma questão de velocidade e de certa destreza. Se você foi preciso nos seus métodos, serão poucas as dificuldades. As entranhas ficam seladas dentro de uma membrana, sabe? Como um saco. Se você não o cortou por acidente, é uma questão simples, precisando apenas de um pouco de força para enfiar as mãos sob a camada muscular e puxar a massa inteira. Um pequeno corte no estômago e no ânus. Olhou com desprezo para o corta-papel. E as entranhas podem ser lançadas ao fogo. Ora, ergueu um dedo de advertência. Se você tiver sido rápido e delicado no seu trabalho, terá agora um momento de folga. Pois, note bem, até então nenhum grande vaso sanguíneo terá sido cortado. Senti uma sensação de desmaio, embora estivesse sentada. E tenho a certeza de que o meu rosto estava tão lívido quanto o de Jamie. Apesar de muito pálido, ele sorriu, como se estivesse a entreter um convidado. De modo que a pessoa possa viver um pouco mais? Mais oui, monsieur. Os brilhantes olhos negros do Carrasco percorreram a poderosa compleição corporal de Jamie, assimilando a largura dos ombros e as pernas musculosas. Os efeitos de tal choque são imprevisíveis, mas tenho visto um homem forte viver mais de um quarto de hora nesse estado. Imagino que pareça um tempo bem mais longo para o fulano, disse Jamie secamente. Monsieur Forrest pareceu não ouvir aquela observação, pegando no corta-papel outra vez e sacudindo enquanto falava. Então, conforme a morte se aproxima, você precisa de enfiar a mão na cavidade do corpo e agarrar no coração. Mais uma vez, é necessária uma grande habilidade. O coração retrai-se, sabe, sem o apoio das vísceras, e geralmente está bem acima do lugar normal. Além disso, é muito escorregadio. Limpou uma das mãos na aba do casaco, numa pantomima. Mas a principal dificuldade está em cortar os grandes vasos sanguíneos acima, muito rápido, de modo que o órgão possa ser retirado enquanto ainda está a bater. É preciso agradar à multidão, explicou. Faz muita diferença em termos de remuneração. Quanto ao resto, encolheu os ombros magros com desdém. Mera carnificina. Uma vez que a vida foi extinta, não há mais necessidade de habilidades especiais. Não. Imagino que não, disse eu, debilmente. Como a senhora está pálida, madame? Já os detive por demasiado tempo com esta conversa entediante, exclamou. Tomou a minha mão e tive de resistir ao ímpeto de agarrá-la de volta. A sua própria mão era fria, mas o calor dos seus lábios, quando os roçou ao de leve na minha, foi tão inesperado que apertei os dedos, surpreendida. Ele deu um leve, quase imperceptível aperto na minha mão e voltou-se para fazer uma mesura formal para Jamie. Devo retirar-me, Monsieur Fraser. Espero encontrá-lo e a sua encantadora esposa, outra vez, em circunstâncias tão agradáveis como as que desfrutámos hoje. Os dois homens entreolharam-se por um segundo. De seguida, Monsieur Forrest pareceu lembrar-se do corta-papel que ainda segurava numa das mãos. Com uma exclamação de surpresa, estendeu-o na palma da mão. Jamie arqueou uma das sobrancelhas e pegou na faca, delicadamente, pela ponta. Bom voyage, Monsieur Forrest, disse ele, e obrigado. A sua boca torceu-se ironicamente pela sua visita muito instrutiva. Insistiu em acompanhar o nosso visitante até à porta. Sozinha, levantei-me e dirigi-me à janela, onde permaneci, praticando exercícios respiratórios, até a carruagem azul-marinho desaparecer na esquina da Rue Gamboge. A porta abriu-se atrás de mim e Jamie entrou. Ainda segurava o corta-papel. Atravessou o aposento, deliberadamente, até à enorme jarra cor-de-rosa que ficava perto da lareira e deixou o corta-papel cair no fundo da jarra com um barulho estridente. Bem, no que diz respeito a avisos, disse ele, este foi muito eficaz. Estremeci ligeiramente. Foi mesmo, não é verdade? Quem é que achas que o enviou? Perguntou Jamie. Madre Hildegarde? Acredito que sim. Ela avisou-me quando descodificámos a música. Disse que o que estavas a fazer era perigoso. Não percebi o quanto era perigoso até à visita do Carrasco. Eu já não sofria de enjoos matinais há algum tempo, mas senti o estômago revirar-se. Se qualquer um dos senhores jacobitas vier a saber o que andei a fazer, acho que considerá-lo-ão traição. E que medidas tomariam se viessem a descobrir? Para todos os efeitos externos, Jamie era um partidário jacobita declarado. Sob esse disfarce, visitava Carlos, recebia o Conde Marechal para jantar e frequentava a corte. E até agora ele fora muito habilidoso nos jogos de xadrez, nas visitas às tabernas e nas suas festas, em minar a causa Stuart, ao mesmo tempo externamente parecendo apoiá-la. Além de nós dois, somente Murtagh sabia que pretendíamos frustrar a revolta de Stuart, e nem mesmo ele sabia porquê, apenas aceitando a palavra do seu patrão. A dissimulação era necessária enquanto estivéssemos a operar em França. Mas o mesmo disfarce marcaria Jamie como traidor se ele um dia pusesse os pés em solo britânico. Eu sabia disso, é claro. Mas na minha ignorância havia pouca diferença entre ser enforcado como um fora da lei e executado como um traidor. A visita de Monsieur Forrest desenganara essa ingenuidade. Estás muito calmo em relação a tudo isso? Disse eu. O meu coração ainda batia descompassadamente e as palmas das minhas mãos estavam frias, mas suadas. Enxuguei-as na camisola e enfiei-as entre os joelhos para as aquecer. Jamie estremeceu ligeiramente e lançou-me um sorriso enviesado. Bem, há muitas maneiras desagradáveis de morrer, Sassenach. E se me couber uma delas, não vou gostar muito. Mas a pergunta é: eu estaria com tanto medo da possibilidade que pararia tudo o que estou a fazer para evitá-la? Sentou-se na chaise longue ao meu lado e segurou numa das minhas mãos entre as suas. As suas palmas estavam quentes e o seu corpo sólido junto ao meu era reconfortante. Pensei nisso por algum tempo, Sassenach, naquelas semanas na abadia, enquanto me recuperava. E de novo, quando vim para Paris. E outra vez, quando conheci Carlos Stuart. Abanou a cabeça inclinado sobre as nossas mãos unidas. Sim, eu posso ver-me num cadafalso. Eu vi a forca em Wentworth. Contei-te isso? Não, não contaste. Abanou a cabeça, os olhos distantes na lembrança. Eles conduziram-nos ao pátio, aqueles de nós que estavam na cela dos condenados, e fizeram-nos formar fileiras no pátio de pedra para ver a execução. Enforcaram 6 homens naquele dia, homens que eu conhecia. Vi cada um deles subir os degraus, eram 12 degraus, e ficar parado, as mãos amarradas às costas, olhando para baixo, para o pátio, enquanto colocavam a corda em volta do seu pescoço. E perguntei-me como conseguiria eu subir aqueles degraus quando chegasse a minha vez. Iria chorar e rezar, como John Sutter, ou iria ficar empertigado como William MacLeod e sorrir para um amigo no pátio lá embaixo? Abanou a cabeça repentinamente como um cão a sacudir a água e sorriu para mim de forma um pouco assustadora. De qualquer modo, Monsieur Forres não me disse nada em que eu já não tivesse pensado. Mas é demasiado tarde, Modouin. Colocou a mão sobre a minha. Sim, tenho medo, mas se eu não voltaria atrás pela oportunidade de ir para casa em liberdade, não o farei por medo. Não, Modouin, é demasiado tarde.